Mas se um dia chegar muito estranho, deixa essa água no corpo lembrar nosso banho. Mas se um dia eu chegar muito louco, deixa essa noite saber que um dia foi pouco. Cuida bem de mim e então misture tudo dentro de nós, porque ninguém vai dormir nosso sonho. Minha cara pra quê? Tantos planos. Se quero te amar e te amar e te amar longos anos. Quantas vezes eu quis ficar solto, como se fosse uma luva a brincar no teu gosto. Deixa essa noite saber que um dia foi.